nosso tema de hoje é o que é liberdade. Tem um capítulo no Livro dos Espíritos que fala sobre a lei de liberdade, que é bem específico sobre isso. Mas fala-se tanto de liberdade cada vez mais, né? Se ouviu já tanto na própria escola, né? Quando se falava, porque nós estamos evoluindo materialmente e nos desprendendo de algumas situações que nós já passamos, mas ainda precisamos mais, temos essa ânsia de mais, porque ainda somos muito presos em questões físicas, em questões mentais, preconceitos, que acabam nos deixando muito reprimidos. Então, até por definição, né, a liberdade é poder decidir ou agir de acordo com a própria vontade. É simplesmente isso. Mas decidir pela própria vontade, ela acaba nos impondo consequências, sempre. Tudo aquilo que a gente faz, que a gente fala, gera alguma consequência. Então, esse poder decidir, ele acaba tendo um lado que deve ser muito bem observado. Todos nós temos o famoso livre-arbítrio, que é fazermos o que nós queremos. Nós podemos fazer qualquer coisa, mas gera uma consequência e essa consequência pode não ser agradável. É muito fácil de exemplificar isso, né? Quando é que nós não somos livres? Quando nós somos crianças, nós somos totalmente dependentes dos nossos pais. À medida que nós vamos crescendo fisicamente, nós vamos adquirindo um pouco mais de liberdade, de independência sobre aquilo que nós desejamos. Mas até o direito nos diz que nós somos incapazes ou parcialmente incapazes até os 18 anos. A partir dali só que nós adquirimos a nossa capacidade de livre agir e responsabilidade também sobre isso. Mas a criança também, nós, quando crianças, nós lembrarmos, mesmo sendo totalmente dependentes, nós manifestávamos as nossas vontades através daquilo que nós gostávamos, do que não gostávamos, do que queríamos, do que não queríamos. Então, a gente percebe que a liberdade, ela nunca é absoluta. Ela é sempre relativa. Relativa, seja a idade, relativa às condições, relativa ao meio, ela é relativa a uma série de situações que nos deixam, enfim, como que encaixotados dentro delas, né? Nós crescemos, e eu disse que até os 18 anos nós somos ainda parcialmente capazes ou incapazes. E muitas vezes, mesmo atingindo a maioridade física, nós ainda não somos livres, não somos totalmente donos da nossa vida. Ou porque nós moramos ainda com nossos pais e dependemos então das regras daquele ambiente, ou porque economicamente, ou porque, enfim, tem série de situações, né? E tem uma questão que é muito sutil que acontece, e a gente percebe muito. Quando nós decidimos sair da casa dos nossos pais e formar uma nova casa, uma pessoa escolhida, namorado, namorada, nós nos achamos, isso não é nem consciente, é uma coisa que nem passa pela cabeça, mas nós achamos que funciona dessa forma, que nós somos agora livres e donos, agora eu faço do jeito que eu quero. Provavelmente a outra pessoa também deve pensar isso, e aí dá um conflito. Começam os conflitos, às vezes, conjugais, né, porque tu vem de um modelo, o outro vem de outro modelo, os dois modelos se confrontam, as duas vontades e interesses também se confrontam e às vezes não casam. Às vezes não existe uma sintonia. Então começam a dar problemas. Tudo isso para dizer que a liberdade realmente ela é relativa. Ela é relativa. Dentro dessa situação toda, o próprio Livro dos Espíritos tem uma pergunta que diz quando que nós somos totalmente livres? E aí ele diz, o eremita que mora lá no deserto, ele é livre, porque no momento que tiver duas pessoas, já existe uma definição de espaço e de atuação. Um não pode invadir, vamos dizer assim, o espaço do outro. Mas isso é uma questão física, né? Essa questão do eremita é uma questão física. A questão espiritual, ela é mais ampla do que isso. Qual seria a serventia para mim se eu me isolasse do mundo, dos problemas que o mundo coloca como um desafio de crescimento? Como que eu faria para evoluir estando sozinho, ninguém me incomodando, podendo fazer realmente o que eu quero? Será que existe um progresso ali? Eu acho que é bem difícil, bem complicado. Então, nós, seres humanos, precisamos uns dos outros para crescermos. Inclusive, a própria psicologia diz que nós nos espelhamos no outro para ir adiante. Aquilo que nós refletimos no outro rebate e volta, e eu me vejo e me compreendo através desses relacionamentos. Através disso, então, a necessidade do relacionamento, dos relacionamentos, ela é muito grande, porque é só assim que nós podemos exercer e manifestar quem nós somos. É através dos atos que eu cometo que eu vejo as minhas imperfeições, é através do bem que eu posso vir a cometer que depende do outro para que eu faça esse bem. Senão, como eu vou ser uma pessoa boa? Quantas vezes nós já dissemos, né, que para ser bom não é não fazer o mal, mas é fazer o bem. Tu tem que justificar o que tu faz. Então, para fazer o bem eu preciso de um outro, de uma outra pessoa. E nesse relacionamento é que entra esse fundamento que é a liberdade. Porque eu sou obrigado a perceber a outra pessoa como alguém que tem necessidades e vontades e direitos, tanto quanto eu. Por isso que dá tanta complicação, tanta confusão, né? Porque nós fazemos o que nós queremos e aí os outros reclamam e nós não gostamos e dá problema e a gente vai atropelando a vida por muito tempo, às vezes, questões muito pequenas que acabam se transformando em fatos que perduram muito tempo na nossa existência. Então, esse processo todo é de percepção. Quanto mais eu percebo que aquilo que eu faço gera alguma coisa positiva ou negativa, eu começo a me orientar dentro disso. Se eu tiver, obviamente, vontade, né, de me tornar alguém um pouco melhor, eu começo a observar isso. Porque existem limites. Limites que são muito claros, apesar de não serem visíveis, que é o respeito, é o espaço alheio, é se colocar no lugar do outro e perceber, será que aquilo que eu estou fazendo é algo bom? Se eu estivesse do outro lado, eu gostaria de estar recebendo o que eu estou fazendo? É difícil a gente pensar nisso, né? Porque a gente vai vivendo como a gente é. Mas esses momentos fazem com que a gente modifique. A questão da alteração, da transformação, ela acontece primeiro no padrão mental. E até nisso, que no pensamento nós somos livres, nós podemos dar vazão a ele e o outro fica, parece que um pouco mais distante. Mas até nisso também nós somos relativos, porque os pensamentos geram formas. Quanto mais intenso, mais sólidas são essas formas. E sem contar que através desses pensamentos nós nos vinculamos mentalmente através de frequências com os mesmos que estão naquela mesma situação. E acaba gerando o quê? Ou coisas boas ou coisas negativas, principalmente para quem está emanando isso. Então, quantas vezes durante o dia a gente está com algum problema e às vezes diz assim, da onde que vem isso? Por que que isso está acontecendo? A gente parece que não consegue olhar e perceber a geração daquilo, achando que tudo vem de fora para dentro. E é o contrário, né? O universo todo, o nosso próprio organismo físico, tudo é harmonia, tudo é equilíbrio. No momento em que alguma coisa desarmoniza, a própria natureza, o próprio mecanismo, ele busca essa harmonização novamente. Às vezes, dependendo do quanto foi essa desarmonia, é simples, é rápido, é fácil, mas às vezes a coisa é um pouco mais forte, nos provoca um pouco mais de contrariedade e nós não gostamos, nos sentimos chocados até. Mas se nós observarmos, tudo caminha nesse sentido de progresso e harmonização e equilíbrio. Todo o mundo, seja ele físico ou espiritual, vai nessa mesma caminhada. Então, a gente só tem que aprender, né, com os exemplos que a gente tem, que são muitos. A gente tem exemplos dos dois lados, os exemplos positivos, os exemplos negativos, e a gente sabe, pelo que fazem, aonde chegaram. E a gente pode escolher seguir por esse ou por esse caminho, já que a gente já tem alguém que andou um pouco mais na frente do que nós. É só observação. Observação. Todo o processo da natureza, ele anda numa mesma linha. Tudo é encadeado, tudo está relacionado. Como eu disse, como nós precisamos uns dos outros, a gente precisa também de tudo que está nos cercando. Que tudo tem uma relação e uma necessidade de ser. Então, quando a gente pensar em liberdade, a gente tem que ver que ela é relativa. Quanto mais a gente amadurece espiritualmente, a gente poderia até dizer que a gente vai perdendo a liberdade, porque nós percebemos a necessidade do que nós precisamos fazer. À medida que a gente vai abrindo cada vez mais os olhos ou ampliando a consciência, a gente vê que tem muita coisa para ser feita. Então, liberdade, ela tem um sentido de eu posso fazer o que eu quero. E no momento que tu tem essa, adquire essa maturidade, o eu deixa de existir, ele fica em segundo plano. É o nós que tem que entrar em ação para que todos tenhamos algo melhor para poder viver, né? Agradecer, enfim, tudo aquilo que nós sempre falamos, dos agradecimentos, das bênçãos, das gratidões, é sempre se relacionando com alguém, que alguém fez alguma coisa que nos deu essa percepção de tudo isso. Então, novamente, a questão de relacionamento vem à tona.